ZYC578 e no Rio de Janeiro em 91.9 ZYU236. Ouça também na internet kizfm.com.br ou pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular. Se quis. Oferecimento Prevent Senior. Para Prevent Senior, inovar e antecipar o amanhã e estar sempre ao seu lado. Para mais informações, baixe o aplicativo da Prevent Senior ou acesse preventsenior.com.br. ANS 30214-7. A partir de agora, Bem Que Se Quis. Apresentação Bruno Suter. Fala aí, nação roqueira, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bem Que Se Quis. Eu sou Bruno Suter, uma ótima semana a todos vocês. Babu Bahia, boa tarde, garoto. Fala, Bruno, como é que você tá, tudo bem? Eu tô bem pra caramba, cara, e você? Também, passei bem o fim de semana. Eu passei o final de semana andando de kart. Cartódromo Internacional Granja Viana, rapaz. Que coisa bacana. Teve um torneio nacional lá, o torneio de inverno da Amica, que é um torneio que vem pessoas do Brasil inteiro. Foi muito bacana. Devagarzinho vão voltando as atividades lá no cartódromo. Assim que tiver tudo normalizado, a gente volta a fazer os sorteios para os vouchers, para vocês acelerarem. Tem um dos maiores cartódromos do Brasil. Detonator fez uma menção ao cartódromo Granja Viana. A gente foi lá no De Noite na sexta-feira e foi muito bacana também. Queria agradecer a todo mundo que assistiu e foi legal, Babu, que antes do programa estava passando o filme O Casamento dos Trapalhões. Você acabou assistindo, claro, né? Sim, e cara, vendo o filme hoje, cara, só ideia errada. Só ideia errada. Eu acho que os Trapalhões teriam sido cancelados se o filme fosse lançado agora, cara. Eu não tenho dúvida. Não só esse, como algumas esquetes do programa também, os Trapalhões, né, Bruno? É outros tempos, né? Sim, uns 80% das esquetes, talvez. Que coisa louca, como o tempo passa e vão mudando os comportamentos, né? Sim. Ainda bem que com heavy metal isso não acontece, porque o heavy metal é um aço inoxidável que mantém a sua característica intacta. Não importa quantas eras passem, o heavy metal continuará o mesmo incrível e... Ah, faltou palavra, que pena, tava indo tão bem. bom, mas você tem razão, porque o Iron Maiden vai lançar disco, né, Bruno? Exatamente, o Iron Maiden vai lançar disco em breve. O nome do disco é Senjutsu. Na capa é um samurai, um Ed samurai. O disco, ele vai ter 10 músicas em CD duplo. Ou seja, o Iron Maiden virou o Dream Theater. 10 músicas em 2 CDs? 10 músicas em 2 CDs. Aqui, ó, as músicas, em média, tem de 7 a 10 minutos cada. Então, para quem gosta de um som mais encorpado do Iron Maiden, que tá, pelo que eu tô vendo, vai seguir mais ou menos a linha do disco Book of Souls, né? E eles lançaram uma música no final da semana passada, que a gente vai tocar, inclusive, agora, para quem não soube. Eles fizeram um grande lançamento dessa música, que se chama The Writing on the Wall, uma música do Adrian Smith e do Bruce Dickinson, uma dupla muito de compositores do Iron Maiden, que já trouxeram, cara, hits incríveis como Two Minutes to Midnight. E a gente vai ouvir agora, para começar o programa, a música nova do Iron Maiden, The Writing on the Wall. E aí eu queria que vocês mandassem os seus comentários, ver o que vocês acham da sonoridade nova do Iron Maiden, da música nova, no nosso WhatsApp, né, Babu? 11 998 87 4343. Faça igual o Zunzão do Jardim Irene, que já mandou boa tarde pra você aqui, Bruno. A Valdirene também, a Val, todo mundo já chegando junto no Bem Que Se Quis. Que bacana, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de Metal Monday, além do Iron Maiden vai ter muito metal legal. Vamos então com a música nova do Iron Maiden, The Writing on the Wall. We'll be right back. E aí, pessoal, música nova do Iron Maiden, The Writing on the Wall, música do nosso querido amigo Bruce Dickinson com Adrian Smith. Temos comentários a respeito da música nova do Iron aí, Babu? Temos sim. O André Santos, ele falou o seguinte: boa tarde, Babu e Bruno. Essa música não é tão boa quanto as músicas antigas do Iron, mas é muito melhor do que o que está sendo lançado ultimamente. É, depende do que ele diz, o que está sendo lançado ultimamente, dentro do cenário heavy metal ou do... Acho que ele está querendo dar a entender do cenário pop mundial, né? Provavelmente, ele não colocou aqui, mas provavelmente é isso mesmo, perto de tudo o que vem sendo lançado, né? Sim, sim. Tem aqui também, ó, o... deixa eu ver, Denilson Troque, lá de Americana, ele falou assim: a música nova parece música de faroeste. Exatamente, ela tem uma pegada. O clipe também, ele é cheio de detalhes que fala de músicas antigas, de discos antigos do Iron Maiden, e tem uma pegada meio faroeste pós-moderno, meio apocalíptico, sabe? Sim. É interessante, tudo feito em animação, é bem bacana o videoclipe. Cara, eu sinceramente não gostei da música. Eu acho que o Iron Maiden tá seguindo uma linha desde do A Matter of Life and Death. Chegou numa fórmula e é isso aí. sabe? Para mim, na minha humilde opinião, o que falta ao Iron Maiden é um bom produtor, né? Porque eles têm lá o Kevin Shirley lá, que é só o cara que aperta o rec. E ele não dá opinião. E isso é ruim para uma banda, porque quando a banda não tem uma pessoa de fora que dá uma orientação, ó, por aqui é melhor, por aqui é melhor, aí a banda faz o que quer e aí perde a mão. Tipo, Book of Souls é um disco que, poxa, poderia ser um disco ótimo se as músicas tivessem tudo 4 minutos. E eles estão seguindo esse caminho. Um CD duplo com 10 minutos, poxa, as músicas muito grandes, né, cara? Então, eu particularmente dei uma desanimada, cara. Poxa, eu sou tão fã do Iron. E, bom, vamos ver. A esperança, como diz o ditado, a esperança é a única que morre. O King Liu, o nome dele, ele falou assim: é perfeita como todo Iron, tá vendo? Tem gente que gostou demais. Tem, graças a Deus, cara. E tem pessoas que... O que não seria o A se não fosse o B, né? É aquilo, mas com muito respeito. A gente tem que respeitar a opinião de todos com parcimônia e... Né, não ser radical. Ah, não gostou da música, então tá um desgraçado. É. São opiniões diversas, mas todos nós nos juntamos, né? Num bem maior, que é o heavy metal. Ó, salvei agora. Que beleza, hein? Que beleza. A gente continua no nosso dia de Metal Monday. Agora a gente vai com o Rainbow. Ei, beleza. O disco Long Live Rock and Roll. Primeira música do lado B. Será que eu acertei dessa vez? Agora eu tô com medo. Se errou, vamos falar aqui. Se errou, me corrijam. O Rainbow com... Será que é do lado B ou do lado A? E agora, rapaz? Espera que eu vou lá pegar o disco. Aí o cara espera aqui. Espera aí, só um pouquinho. Vamos com o Rainbow com Kill the King. We'll be right back. Incrível, cara. Nossa, que isso, cara. Que solo, hein? Que solo, cara. O Ritchie Blackmore entra. Eu vejo essa entrada de solo do Ritchie Blackmore como se fosse uma pessoa entrando com o pé na porta, arrombando a porta. Animal, cara. Kill the King, descasso, Long Live Rock and Roll. Acertei, Babu, é a primeira do lado B. Aí, tá com a memória boa hoje. Vou estar com a memória boa hoje. É um descasso, cara, Long Live Rock and Roll. É o último disco com o Dio no Rainbow. E tem músicas lá, cara, incríveis, cara. Então vale a pena uma audição desse discaço. Tem mais mensagens aí, Babu, a respeito da música nova do Iron Maiden? Cara, até meu cunhado mandou uma mensagem aqui, o Valdemar. Ele falou assim: Babu, o Iron, por ter vários hinos, o sarrafo fica muito alto. Essa última, de fato, tá longe dos hinos do Iron Maiden. Olha, essa do sarrafo foi uma boa, Valdemar. Um grande abraço pra você, viu? Porque a gente tá chegando na época do Olimpíada, falta 3 dias pra Olimpíada, né? É verdade. 4, 3 dias. Então ficou ótima essa analogia, né? Boa. O Iron Maiden pulava 7 metros, isso aí, o sarrafo tá 7 metros e essa música pula uns 3 metros, né? Aí não passa, né? Olha o Gil muito Costa, bom. O Gil Costa lá de Muriaé, Minas Gerais, ele falou assim: boa tarde, Bruno, essa música ficou foda, coloque na velocidade de 1.25 no YouTube, a música irá aparecer com a sonoridade do Powerslave. Ele quer que mude o pitch. Genial, muito bom. Grande abraço, irmão. Olha aqui, ó. Boa tarde, Bruno. O Detonator tava simplesmente fofinho demais, especial, com aquele bigodinho e chapéu de palha. Quem falou isso foi a Renata. Ah, ela deve ter visto lá no The Noite, né? Foi muito bacana, cara, o programa. Foi muito legal. Eles devem colocar no YouTube do The Noite, para quem quiser ver depois, fique à vontade. Bruno, olha só mais essa aqui. Boa tarde, Bruno. Na Ação Kiss também acho que a banda tinha que ter um produtor como o lendário Martin Birch nos anos 80. Pois hoje a música fica muito longa e o álbum acaba ficando enjoativo. É o Wanderson de Cajamar. É exatamente isso que eu acho, cara. Eu penso exatamente assim. Porque o produtor, cara, é uma figura muito chave dentro de uma banda. Ainda mais quando tem muitos compositores, que é o caso do Iron Maiden, sabe? Todas as bandas grandes, icônicas, tinham bons produtores. O Martin Birch, cara, ele era um gênio, cara, porque ele produziu Deep Purple, ele produziu Black Sabbath, ele produziu Iron Maiden do Killers, que foi o segundo, até o Fear of the Dark. Olha aí. E são discos impecáveis, cara. E eu tava falando até com o Babu aqui no intervalo, enquanto a gente tava ouvindo a música do Rainbow, daquela série de DVDs lá de discos clássicos, classic albums da Eagle, que tem uma do The Number of the Beast. E o Bruce Dickinson fala: quando eu fui dar o grito lá da The Number of the Beast, o Martin Birch ficou me enchendo o saco, que não tá bom, não tá bom, não tá bom. Até ele dá um berro, que ele fala: agora sim. Isso pra você ver, um grito, né, Bruno? Um grito. Imagina no conceito, na concepção das músicas. Bandas grandes assim, com muitos compositores, têm a necessidade de ter um produtor. Por exemplo, Firepower, do Judas Priest, né, que é um dos melhores discos do Judas Priest, é o último disco que eles lançaram, bem atual. Teve 3 produtores, cara. O Tom Allen, mais 2 produtores incríveis. Então, pessoas que estavam a fim de fazer um excelente disco. Então, isso faz toda a diferença. Enfim, o disco novo do Halloween, que, poxa, muito bem produzido. Pula, senão daqui a pouco você é cancelado. Vamos com o nosso querido amigo Ozzy Osbourne, que esse tem produtores incríveis. I Don't Wanna Change the World. Música boa, No More Tears é um descasso. Pra fechar, tem mais algum comentário, Babu? Tem um aqui, deixa eu ver, do Renato, ele falou o seguinte: para de falar merda, não gostou, ninguém precisa saber. Ele tá falando do Iron. Bom, eu vou parar de falar merda e a gente vai pro comercial, depois eu volto, depois dessa eu vou ficar quieto. Tem que sim. Pink Sea Kids. Diniz. Oferecimento Prevent Senior. Para Prevent Senior, inovar e antecipar o amanhã e estar sempre ao seu lado. Para mais informações, baixe o aplicativo da Prevent Senior ou acesse preventsenior.com.br. ANS 30214-7. Stop Kiss FM. De segunda a sexta em duas edições. Às 5 da manhã e às 7 da noite. O melhor do rock em uma programação de 1 hora sem intervalo comercial. Don't Stop Kiss. Menos blá blá blá. Muito mais rock pra você. De segunda a sexta em duas edições. Às 5 da manhã e às 7 da noite. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel para o seu negócio voar. Acesse getnet.com.br e aproveite. Tamo junto! Gente, eu adoro a Air Fryer Mondial, porque além de linda, ela prepara tudo rápido e sem óleo. Faz pão de queijo, bolo e até picanha. Quer fazer de tudo mesmo e no ponto certo? Só com Mondial. Afinal, Air Fryer é Mondial. No Sul, restaurante design de gastronomia moderna japonesa criou para você a Black Box No Sul, através do nosso aplicativo delivery.nosu.com.br. Você faz a reserva da Black Box servida em uma elegante caixa de madeira com grande variedade de sushis, sashimis para você compartilhar na sua casa ou presentear, além de seleções especiais criadas para o delivery. Saboreie nosso Instagram, @restaurantenosu ou nosso aplicativo delivery.nosu.com.br e faça sua reserva. Nosu, delivery, drive-thru ou ligue 22835822. Britânia é do brasileiro facilitar, deixa algo ainda melhor, bem feito. 9 letras que funcionam com mais de 1000 produtos. Uma coisa que ninguém sabe explicar, mas que todo o Brasil sabe fazer. Britânia, pra britanhar sua vida. Você sabia que a Prevent Senior cuida da saúde de 3.500 atletas, inclusive dos que vão para os Jogos em Tóquio? O melhor atendimento em saúde do Brasil agora tem nível olímpico. Prevent Senior, qualidade e segurança para a sua saúde. ANS 30214-7. Na dúvida na hora de escolher o que é melhor para a segurança da sua casa? É mais simples do que você imagina. Com central de monitoramento 24 horas por dia, aplicativo exclusivo e aviso à polícia em casos confirmados de invasão, a Verisure traz o que há de melhor em sistema de alarme monitorado. Ligue 0300 5050 280 e descubra a melhor forma de proteger a sua casa. Verisure, protegemos o que realmente importa. O Lelis Trattoria reabriu e traz de volta as suas delícias. A incomparável torradinha de alho, seu exclusivo conchiglione à camaresca, o delicioso risoto de funghi e o tradicional filé à parmegiana. Venha matar as saudades e saborear os bons momentos da vida. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas e delivery 3064-2727. Lelis, há 39 anos junto com você. É Vero, é Lelis. É isso aí, queridos amigos, estamos de volta com o Bem Que Se Quis, eu sou Bruno Suter, hoje é dia de Metal Monday. Oh, beleza, é o dia do metal aqui no Bem Que Se Quis, onde você ouve grandes nomes do nosso querido heavy metal, que fez o heavy metal ser o que é. Muito obrigado a todos pela presença, que vem para cá todos os dias, de 1 às 2, aqui na Kiss FM, para assistir e ouvir o Bem Que Se Quis. E também agradeço muito a Prevent Senior, responsável por esse programa estar lá todos os dias para vocês. Você sabia que a Prevent Senior cuida da saúde de 3.500 atletas, inclusive dos que vão para os Jogos de Tóquio? O melhor atendimento em saúde do Brasil agora tem nível olímpico. Prevent Senior, qualidade e segurança para a sua saúde. Obrigado a Prevent por cuidar dos atletas que vão defender o Brasil na nossa Olimpíada, que começa nesse finalzinho de semana. Então vamos todo mundo torcer para os nossos atletas no Brasil, que o atletismo e as Olimpíadas são Eu acredito que um exemplo de superação para a nossa vida, né? A gente vê tantos atletas que passam por situações ruins em uma Olimpíada e chega na outra Olimpíada, eles vão e conseguem se superar, né, Babu? Sim, aliás, aqui no Brasil mais ainda, né, Bruno? Porque você treinar aqui, principalmente essas modalidades que não são mainstream, assim, tipo, sei lá, salto com vara. Imagina onde o cara treina e o que ele tem para treinar, né? Exato, exato. Isso é importantíssimo e acaba traduzindo o que é a nossa vida, né? Sim. São desafios diários que a gente enfrenta e que se a gente desiste, cara, não tem ninguém para levantar a nossa cabeça. Só a gente mesmo. Mas eu li uma boa sobre Olimpíadas. O cara falou assim: se você está se sentindo imprestável, lembre que nas Olimpíadas, na piscina, tem salva-vidas. Ah, boa, tá vendo? Sensacional. Imagina. A gente começa o nosso segundo bloco pra você, que é true, e nem eu. A gente vai com Merciful Fate, The Uninvited Guest. E na sequência, a música, um dos singles novos do Halloween, que é um discaço. Esse disco é muito bom, produzido pelo Charlie Burnfield, que é um baita de um produtor. Um baita de um produtor, igual o Neto, que é um baita de um produtor. A gente vai com Indestructible. Vamos lá. Yeah. bem que se quis. Kiss FM. Cara, Indestructible, música do disco novo do Halloween, auto-intitulado, um disco incrível. Nessa música você teve a voz dos três vocalistas, Michael Kiske, o Andy Darris e o nosso querido Marquito, O Kai Hansen, Indestructible. E antes a gente teve Merciful Fate com The Uninvited Guest, Babu. Com quatro vozes também, né, o Merciful Fate? É, quatro vozes, porque o King Diamond, ele é multivocálico, né? Quem falou isso aqui foi o Otávio Gomes. Ele falou, olha, eu liguei o rádio agora e pelas quatro vozes na música, eu vou chutar que é o King Diamond. Acertou, Otávio, hein? Estou na mosca. Ó, aqui tem mais o Érico do Pantanal, Mato Grosso do Sul, falou assim... Esse último do Halloween coloca vários outros discos pra baixo, ou em outro patamar. É, tá tipo o Bruno Henrique. Como o Bruno Henrique fala, esse disco do Halloween tá realmente em outro patamar, porque ele traduz o que é a história do Halloween, né? Tanto em termos de composição, produção e os três vocalistas, né, cara? É um disco animal. Você identifica todas as fases do Halloween nesse disco. Isso é muito, muito bacana. Vai, Babu. Cadê você? Eu tô aqui, pô. Agora... Tu não ia ler três? Não, acabou aqui. Acabou não, acabou. Não tô achando aqui, pô. Desliguei sem querer o WhatsApp. Ai, cara, que sensacional. Eu tava olhando pra música que você ia tocar e pro WhatsApp. Aí eu cliquei no lugar errado, fechou. Vou abrir aqui de novo. Ela deu aquela pausa com o feno passando, tá ligado? É. Desenho faroeste. Dá aquele mindfuck nos ouvintes. Deixa eu ver aqui. Vamos com Pantera? Bora. Não? Bora. Sim. Vamos, Cowboys from Hell. classicaço do Pantera, Cowboys from Hell. O primeiro disco do Pantera, depois que eles mudaram a sonoridade, eles eram uma banda de farofa. Tu sabe disso aí, Babu? Pois é, e como você estava falando aqui fora do ar, a identidade dos caras é inacreditável, hein, Bruno? É, exatamente. O Pantera é uma das poucas bandas que tem uma identidade própria no sentido tanto musical, né, com a composição das músicas, quanto individualmente. O som da guitarra, tu sabe que é o som da guitarra do Dimebag. Isso aí é muito legal. A voz de Francelmo é incrível. Vamos com parcerias pitorescas? Parcerias pitorescas. Bootlegs que nem mesmo Walter Ritchie tem. Motorhead e James Brown. Quando você imagina que o Motorhead vai se juntar com James Brown para fazer essa música incrível chamada Super Kill? Superbad. Superbad com Overkill virou Superkill. Superkill. Cara, ficou perfeito, cara, porque a Superbad com esse instrumental casou perfeitamente. Sensacional. Bom, acabou, né, Babu? Já era. Rapidinho, né? Foi rápido, hein, Bruno? Isso é bom sinal, isso. Ah, é sim. A gente agora continua na programação da Kiss, que vem aí o meu vizinho, Samuel Canalho, o professor Walter Ritchie. Continue aí com o Kiss Rock Cast. Amanhã estamos de volta com mais Banks e Kiss. Valeu, Babu. Valeu, Bruno. Até amanhã. Tchau pra todos. Valeu. Tchau. Banks e Kiss. Oferecimento. Prevent Senior. Para Prevent Senior, inovar e antecipar.